Eu passava na rua e sempre via ele ali, em frente ao portão, sentado na calçada. Da vida, não esperava mais nada, simplesmente a morte, simplesmente uma arma, simplesmente um cano, simplesmente um mano. Revolta no peito dos playboys desfeito, não ficou calado, exigiu respeito. Um ferro, talvez sacie sua gana. Um ferro cospe fogo na noite do gama. Espancou com os camaradas, ele mais uma cabeçada. Ele tentava parar de beber, ele tentava parar de cheirar, de fumar. Ha, ha, pá. Caiu, caiu na malandragem eterna. Assaltos, tiro na perna. Caído no chão, não. Ah, meu Deus, não. A malandragem, a malandragem, a malandragem longa é a viagem. Viagem, alguns anos, liberdade condicionada. Um cara inteligente que não lhe restava mais nada. A desgraça passou e sobrou. Pra periferia, pobre o que sobrou. Uns cara com QI forte, desocupados que no mundo do crime morre com os miolos espalhados. Oh meu Deus, traga a paz. Não deixe que caia mais um rapaz. Quando estou entre a morte e a vida, a ficar sempre tão longe, a sair de um labirinto de sangue. Sangue inocente, sonhos, gangues. Liberdade e nada mais. Liberdade e nada mais. Oh, oh, oh. Oh meu Deus, traga paz. Não deixe que caia mais um rapaz. Oh meu Deus, traga paz. Não deixe que caia mais um rapaz. Pegue se for. Não posso dizer aonde está Tiago também. Talvez se tivesse ouvido falar de Jesus, talvez se o evangelho tivesse sido pregado com firmeza, as caras seria outras em cima da mesa. Periferia, botecos, crianças na calçada, um armazém de um seu José qualquer. Desempregados, bêbados na esquina, muitas bocas, muitas minas. Jesus olha pra tudo e vê. Mas um que procura Deus pode crer. Optou pelo caminho que satisfaz. Optou pelo caminho da paz. Apocalipse, fala de um livro selado que só Jesus pode abrir. Entendo o meu recado. Nenhum herói morto ou revolucionário pode nos ajudar se prega o contrário de tudo que a Bíblia diz. O diabo chega na quebrada e marca com um X. Qual a próxima mãe que vai ser infeliz? Diz. Se você disser que não pode parar, eu posso dizer que Jesus está pronto pra ajudar. Pronto pra segurar. Dispensa o cano, mano. Quero te chamar de irmão e não fulano. Não seja mais um qualquer, não seja mais um José. 1000 ao teu lado, 10 mil à tua direita. Mas tu não serás atingido, somente com teus olhos olharás. Contemplarás a recompensa dos ímpios. Mas é necessário estar com Jesus. Caminho correto, longe da morte, perto da luz. Luz sincera, luz eterna. Dorme, dorme em paz. Pra ti, vida eterna. Oh meu Deus, traga. Mais um rapaz, oh meu Deus, traga paz. Não deixe que caia mais um rapaz. Oh meu Deus, oh meu Deus, meu Deus, traga. mais um.